S.N. Chegando devagar, e aí? A casa Pense conspirou contra nós. Vai ficar em maus lençóis. Deus está com nós, quero sorte para nós. Então, Unituni, Tê, Salame, Mimpê. Não desejes para mim o que não desejas pra você. Rap é o som e eu tô na ação. Com os parceiros de fé, correria no mundão. Composição vem como um vagão descarrilhado. Embarca só quem quer partir pro arregaço. Subversivo, realista e não mudo. Envolvo você no tom médio, grave agudo, as paredes treme. Os falantes da caixa vibra, sinta o groove que é nós na fita. Palmas pra você que nunca desistiu. Chega a autoria e acende esse pavio. Foram me chamar, tô aqui pra somar. Se o rap bate forte, trinca, racha a estrutura. A química perfeita, a essência da loucura. Quem segura? O branco, o louco revoltado. Criado pelo sistema, venenoso pro estado. Vai pensando que tá fácil, que vai ter massagem. Autoria aprovado, detonador de disfarce. Não adianta ser que elétrica nem soltar os Rottweilers. Realidade é dura, mil grau, alta voltagem. Chega, chega lindos, verdadeiro, original. Genérico impostor, pede break e passa mal. Não arruma nem pro sal, imagina pro mingau. Vermenoso, asqueroso, aqui é massacrado. Sente a fúria da favela, esquecida pelo Senado. Tô conectado com os manos, linha de frente. Autoria, irmã da definição, bate na mente. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. Só fala pro velho, parceiro, tô envolvido. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. O rap bate forte, então seja bem. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. Só fala pro velho, parceiro, tô envolvido. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. Rap bate forte, então seja bem-vindo. Opa, licença aqui, família, deixa eu chegar. BR até a teste, som, ah, ah. Pomo clap pá, oba, som no talo, raciocínio engatilhado aqui. Né pá, embalo, nego, cê quer testar, demorou, testa a sorte. Em alta voltagem, ah, sente o choque. Aqui é os nobres no corre, em busca dos malote. Chegando firme e forte, rima sem corte. A injeção de adrenalina se envolve, essa é a química. Aqui corre nas veias e balança os corpos na pista. Essa é da pura, doidão, experimenta e me diz. Bate na mente sem precisar passar pelo nariz. Masterizada e destilada, produto linha de frente. Aqui é máfia sinfônica, traficando ideia quente. Diretamente da refinaria SN. Quem não deve não teme nem quando ouve a sirene. Lá vem os piques passar em cima que é chave. Meu microfone é flagrante, aí prepare o resgate. Na revanche a chance não será desperdiçada. A casa vai cair, assinado a máfia. Sonoridade explosiva de alta resolução. Chegando junto, salve, com apetite de cão. Olá, letras, muitas letras estudadas, sendo remontadas. Audições em choque, cabeças danificadas. Ei, Joe, sem ramelar nessa cena. R.A.P. meu dilema, me diga qual é o problema. Sem massagem pro sistema, vem que vem. Vem no gás que eu quero ver se a paz é o prêmio da guerra. Tô disposto pra morrer. Entretenimento não lento, lamento, não aguento. Sai do vento, tormento, piolento, pro arrebento violento. Sem balas no peito, nem drogas da mente. Chegando comigo, quem pode somar? Momento de pura tolice, prossiga de novo para vai, não errar. Vai, sai da frente, não espero por ninguém. A locomotiva corre nesse trilho há mais de 100. Por isso eu digo, vem comigo, bandido. Prossigo nesse perigo. A morte, sinceramente, é só pra quem dá motivo. Atividade constante, interior bem distinto. Rodovia Ianguera, KM95. É louco, autoria negra. Fecha com a gente, definição prolifera. O rap inteligente. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. Só fala pro velho, parceiro, tô envolvido. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. O rap bate forte, então seja bem-vindo. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. Só fala pro velho, parceiro, tô envolvido. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. O rap bate forte, então seja bem-vindo. Muito respeito, levo o rap no peito. Eu danço no compasso, conforme manda o gueto. É só os loucos, na rima cabulosa. A trilha é sonora e os mano que apavora. É, cê pra chegar, deixar comigo, demorou. Daqui da irmandade, codinome NDO. Sem caô, que estou envolvido até o pescoço. Se liga aí, bandido, que o bagulho aqui é louco. O som bate pesado no ouvido dos patife. Se acho muito chique, metido ao xerife. Avance e conquiste, vem comigo e faça o teste. Com muito respeito aos mano que prevalece. O rap é alta voltagem, é nós que puxa o bonde. Aqui só verdadeiro, quem não é, se esconde. A sintonia perfeita, salve, salve, irmãozão. Eu chego cantando, rimando, formando a coligação. No bumbo, na caixa, aqui ninguém se acha. O rap é uma fonte inesgotável que se alastra. Os maloqueiros, tudo envolvido. Na cena do louco, informação de quilo. Sem patifaria, é assim que tem que ser. gueto unido num só proceder. Sou eu e a rapa, aqui só os fortes. Saudável até umas horas, distante da morte. A pegada é violenta, se for fraco não aguenta. Aqui ninguém ostenta, chega e representa. Tem que correr atrás pra não cair no esquecimento. Ficar se lamentando, trutão, eu só lamento. É muito louco, sente só o efeito. Fluentemente está na veia, não tem jeito. Os parceiros estão aqui, a ideia vai constar. Tô pronto pra fazer o chicote estralar. O clima é de festa, não estamos de brincadeira. O gueto é tenebroso, não marque bobeira. Corro pelo certo, sempre em alerta, loucão. Eu já falei, cuidado com a condição. Vida longa, pra prosseguir na caminhada. É nós na fita, sem parada errada. Com a mente a milhão, neurônio pegando fogo. Na febre e na fúria, voltamos pra dar o troco. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. Só fala pro velho, parceiro, tô envolvido. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. O rap bate forte, chega, então seja bem-vindo. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. Só fala pro velho, parceiro, tô envolvido. Chega, chega lindo, chega, chega lindo. O rap bate forte, então seja bem-vindo.